Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Em depoimento prestado à Justiça Federal em Curitiba, dois executivos da empreiteira Camargo Correia confirmaram ao juiz Sérgio Moro pagamento de propina em contratos com a Petrobras. Eduardo Emerlino Leite e Dalto Avancini disseram que 1% dos contratos da empresa eram pagos a diretorias de abastecimento e de serviços. Os fatos são investigados na Operação Lava Jato. Os executivos relataram que o pagamento de propina era institucionalizado na empreiteira. Leite e Avancini disseram que, quando ocuparam cargo na diretoria de óleo e gás da empreiteira, foram informados durante a troca de diretoria sobre os pagamentos de propina. Segundo Leite, a Camargo Correia pagou 63 milhões de reais à diretoria de serviços, então comandada por Renato Duque, e 47 milhões à diretoria de abastecimento. Os pagamentos ocorreram principalmente nas obras da refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Paraná, e na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. No Rio Grande do Norte, três pessoas são executadas em uma baleada na cidade de Tangará. Com esta matéria, chamamos Francisco Silva com os detalhes. Três pessoas foram mortas a tiros e outra baleada em duas ocorrências registradas na cidade de Tangará na madrugada deste domingo. Em um dos casos, um homem e um adolescente de 14 anos foram mortos dentro de uma casa. No outro, um casal também foi baleado dentro de uma residência, sendo que o homem morreu e a mulher ficou em estado grave. As ocorrências, apesar de serem semelhantes, a princípio não têm ligação, mas a suspeita é que as três execuções e a tentativa de homicídio tenham sido acerto de contas pelo tráfico de drogas. Os crimes aconteceram no mesmo bairro. Na rua Beija-Flor 2, foram executados Gilberto Marinho da Silva, de 18 anos, e Sonali Serafim Santana, de apenas 14 anos. Os dois estavam dormindo quando homens armados invadiram o local e atiraram. O outro casal vítima ainda não foi identificado oficialmente. O homem que morreu era conhecido como Cabeludo. A mulher foi socorrida ao hospital de Tangará e em seguida transferida em estado grave para Natal. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. O chefe da Casa Civil, o ministro Aloysio Mercadante, afirmou nesta segunda-feira que durante a reunião da coordenação política realizada na manhã de ontem, a presidente Dilma Rousseff pediu que todos os ministros se empenhem na aprovação do ajuste fiscal no Congresso. Nesta terça-feira, foi votado no plenário da Câmara a primeira medida provisória, que altera as regras do seguro-desemprego e do abono salarial. De acordo com o Mercadante, todos os partidos, incluindo o PT, se empenharam na aprovação da MP. Outro participante do encontro foi o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. Ele afirmou que o governo conta com o apoio do Partido dos Trabalhadores na aprovação da MP 665 e 664, que trata de pensão por morte e será votada na Comissão Especial do Congresso, já que o partido relatou as duas medidas no Legislativo. Todas as negociações possíveis foram feitas na comissão. Sabemos que pode ocorrer mudanças no último momento em plenário, mas acreditamos que a proposta intermediária fechada até o momento é boa, afirmou Barbosa. A economia mais fraca está forçando os brasileiros a mudarem os hábitos de consumo. Segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, 47% dos consumidores esperam uma situação pior este ano, em comparação ao ano passado. Como consequência, as pessoas estão consumindo menos e evitando as prestações. O estudo aponta que 57% dos consumidores vão diminuir o número de compras parceladas e 56% pretendem abandonar os produtos supérfluos. Em um ano de ajuste, vale a pena ter um comportamento preventivo e evitar dívidas a longo prazo. A pesquisa também mostra que para 34% dos entrevistados, o acesso ao crédito está mais difícil. Para quem consegue crédito, as taxas de juros mais altas não passam despercebidas. 57% dizem ter notado o aumento. A expectativa da economista é que os números comecem a melhorar a partir de 2016 ou na troca de governo. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, se há uma coisa que me incomoda é a impunidade. E por isso, seguidamente, volto ao tema, não da forma esporádica como deveria. Fiquei, sim, muito incomodado com a libertação dos empreiteiros da Lava Jato. Exatamente no momento em que pelo menos dois deles poderiam ir para a delação premiada e, quem sabe, entregar os chefões. A decisão talvez venha explicar por que repudiei de forma veemente, naquela ocasião, o fato do ministro do STF, Dias Toffoli, ter se oferecido para ir para a segunda turma do Supremo, com o que participaria das decisões sobre a Lava Jato e o Petrolão. Pois foi exatamente o voto de Toffoli quem permitiu a libertação dos petroleiros. É preciso que se diga que com a contribuição de Teori Zavascki e Gilmar Mendes. Mas o voto de Toffoli ali sempre será decisivo. Como se pode deduzir, em favor de quem? Daqueles a quem se suspeita tem relações de amizade, como a com o ministro do STJ Benedito Gonçalves e deste com um dos libertados agora, Léo Pinheiro, da empreiteira OAS. Aquele mesmo que poderia incluir o ex-presidente Lula no escândalo por sua amizade e proximidade. Reforma do sítio, apartamento triplex na praia e socorro à amiga Rosimeire em apuros. São apenas alguns dos favores. Quanto a Ricardo Pessoa, outro libertado, o risco era a revelação que ele mesmo fez de desviar dinheiro da Petrobras para a campanha de Dilma em 2014 e o envolvimento de pelo menos dois ministros na busca de dinheiro sujo para o PT e pagar despesas pessoais de José Dirceu. Não é uma decisão qualquer esta de libertar os empreiteiros. Ela simplesmente poderá permitir que eles jamais voltem para a prisão. Desmontaram uma das estratégias do juiz Moro. Reforçam estes três ministros com a decisão de que gente graúda com crimes de igual tamanho não ficam presos. Neste país, tenho repetido constantemente, vão presos os três P's, pobres, pretos e prostitutas. Com o silêncio de políticos e de muitos colegas. Um deles, no entanto, atento, demonstra que a impunidade não é privilégio de Brasília. Meu amigo e colega Políbio Braga, no Rio Grande do Sul, lembra com propriedade de um fato que não fosse sua perspicácia e vigilância, seria sequer conhecido. Três ex-prefeitos de Porto Alegre, coincidentemente do PT, foram condenados por improbidade administrativa. Tarso Genro, Raul Ponte e João Verde. Tarso Genro não teve aceito recurso ao resultado do julgamento de primeiro grau e com isto foi confirmada sua condenação, perdendo os direitos políticos pelo prazo de 5 anos, sendo proibido de contratar com entes públicos e obrigando-se a pagar multa de 10 mil. Como a condenação não foi por unanimidade, poderá recorrer. Não tiveram a mesma sorte os ex-prefeitos Raul Ponte e João Verde, que ficam inelegíveis por 5 anos. O caso é de 2002, estamos em 2015, só agora. Assim será com os petroleiros. A certeza da impunidade anima os criminosos, infelizmente. Direto de Brasília, José Wojtchumas. Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um rápido intervalo e voltaremos dentro de instantes. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo, o de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61-3532-6993. Óleo de argan saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O líder histórico da extrema-direita francesa Jean-Marie Le Pen foi suspenso nesta segunda-feira da Frente Nacional. Anunciou o partido, que é atualmente dirigido por sua filha Marine. O afastamento do cofundador da FM, do qual ele ainda é presidente de honra, foi decidido após uma reunião do Comitê Executivo, convocada para penalizar as recentes declarações de Le Pen sobre o Holocausto e a imigração. É uma traição. Eu expressei o desejo de que Marine Le Pen devolva o meu sobrenome, declarou o político veterano de 86 anos. O cofundador do partido de extrema-direita disse estar disposto a utilizar todos os meios para contrariar uma decisão que, segundo ele mesmo, causará indignação aos simpatizantes do partido. A polícia enviou agentes nesta segunda-feira para um bairro de Baltimore, afetado pelos dias de distúrbios, enquanto circulavam informações de que um jovem tinha sido baleado e que as forças de ordem negaram. Agentes da polícia foram enviados para avenidas Norte e Pensilvânia, e várias testemunhas contaram ter sido usado gás de pimenta contra os pedestres. No Twitter, o Departamento de Polícia de Baltimore disse que os informes segundo os quais uma pessoa foi baleada não são verdadeiros. Vários agentes detiveram um homem no local por portar uma pistola. A arma caiu e houve um disparo acidental, informaram as autoridades. Baltimore viveu vários dias de tensão e violência desde a morte de Fred Gray, de 25 anos, em 19 de abril, quando o mesmo estava sob custódia policial. Os maquinistas alemães sofreram nesta segunda-feira duras críticas, não só dos usuários de trens como do próprio governo, após o início de mais uma greve, que será a mais longa da história de Deutsche Bahn, empresa de transporte ferroviário do país. A chanceler alemã, Angela Merkel, pediu nesta segunda-feira que se faça tudo o que for possível para se chegar a uma solução e lembrou das graves consequências para as empresas. Já o ministro de Economia, o social-democrata Sigmar Gabriel, lamentou um conflito cada vez mais incompreensível para o exterior. O Sindicato de Maquinistas, GDL, enfrenta desde o ano passado a direção da companhia pública para se transformar em interlocutor e poder negociar acordos salariais para outras categorias, além dos maquinistas. Enquanto o tema não é resolvido, o sindicato se nega a negociar os salários e o tempo de trabalho. A GDL já organizou 7 greves desde julho. A 8ª foi iniciada nesta segunda-feira, às 13 horas, 10 horas de Brasília, no transporte de mercadorias, e será a mais longa da história. O presidente cubano Raul Castro, que iniciou no domingo a visita oficial de 3 dias à Argélia, reuniu-se nesta segunda-feira com seu colega Abdelaziz Bouteflika, anunciou uma fonte oficial. Não foram dadas informações imediatas sobre o conteúdo da conversa entre os dois chefes de Estado, cujas nações integram o movimento de países não alinhados. O encontro transcorreu na presença do presidente do Conselho da Nação Argelina, Abdelkader Bensalah, do premier Abdelmalek Sellal e de outros ministros e autoridades, segundo a agência APS. O presidente cubano chegou a Argel acompanhado de Ricardo Cobrices, vice-presidente do Conselho de Ministros, de Bruno Rodrigues, ministro das Relações Exteriores, e do general Leopoldo Sintra Frias, ministro das Forças Armadas Revolucionárias. A delegação que acompanha o chefe de Estado cubano deve explorar com seus contrapartes argelinos as vias e os meios para consolidar a cooperação e o intercâmbio entre Argélia e Cuba, segundo o comunicado da presidência argelina. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um rápido intervalo. Continue ligado, voltaremos daqui a pouco. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo, o de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61-3532-6993. Óleo de argan Saúde com Beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. O Ministério da Educação não tem dinheiro para assinar novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, neste semestre, disse o secretário executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa. Ele informou que o Ministério não foi notificado da determinação judicial para a reabertura do prazo de inscrições e adiantou que recorrerá da decisão. Luiz Cláudio explicou que, mesmo que o prazo para inscrições seja reaberto, será inútil, porque foram reservados 2,5 bilhões para o FIES. O limite foi atingido e não será possível financiar novos contratos neste semestre. O FIES registrou 252.442 novos financiamentos em instituições privadas de ensino superior, segundo o balanço do Ministério. O prazo para novos contratos foi encerrado no último dia 30 e mais de 500 mil candidatos buscaram financiamento. O presidente da UTC Engenharia, Ricardo Ribeiro Pessoa, ficou em silêncio na tarde desta segunda-feira, diante do juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro. Ele é acusado de pagar propinas para obter contratos superfaturados na Petrobras, valores que seriam destinados a funcionários da estatal e a políticos. De acordo com o executivo da CETAL, Augusto Mendonça, pessoa coordenava o cartel de empreiteiras que loteava licitações da petroleira, o advogado do executivo, Alberto Zacarias Toron, disse que a decisão foi baseada em informações que a defesa ainda está providenciando. Estamos coletando provas e entendemos que agora não era o momento de falar, resumiu. Na semana passada, quando Pessoa foi solto da prisão pelo Supremo Tribunal Federal, Toron afirmou que as negociações por uma delação premiada continuam com o Ministério Público. Após quase 2 anos de prisão, Nathan Donadon poderá passar a semiaberto nesta semana. Detalhes com Edilson Peroni, direto de Rondônia. Os advogados do ex-deputado federal Nathan Donadon, do PMDB de Rondônia, vão ingressar nos próximos dias com uma petição para que ele passe a cumprir sua pena de 13 anos e 4 meses em regime semiaberto. Aquele em que o detento passa o dia fora e dorme na prisão. Ele está há quase 2 anos preso em regime fechado na penitenciária da Papuda, em Brasília, Distrito Federal. Condenado em 2010 pelos crimes de peculato e formação de quadrilha, Donadon, que morava em Vilhena, já cumpriu, conforme extrato de execução de penal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, TJDF, 1 ano e 10 meses de cadeia. Donadon teria condições de progredir para o regime semiaberto apenas em 6 de julho deste ano. No entanto, o ex-deputado federal já reduziu sua pena em 73 dias após participar de atividades na prisão. Desta forma, ele já atingiu o período mínimo de 1/6 de pena para que ele possa progredir de regime, conforme informações do TJDF. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o jornal Brasil Notícias. Governo concorda com mudança na MP sobre pensão por morte. Direto da Câmara, Silvia Munhato. O governo concordou com a retirada do artigo da medida provisória 664, que reduzia em até 50% o valor da pensão por morte. De acordo com o relator, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, a medida deverá ser votada nesta terça-feira na comissão especial. Zaratini contou que o governo se sensibilizou com os impactos que a medida teria para várias famílias. E a ideia agora é manter o valor em 100%. Era um item que, segundo o cálculo do governo, traria imediatamente uma economia para o governo, mas ao mesmo tempo é um item que é uma situação de muita crueldade, né? Você imagina uma pessoa, uma família que seja só o marido e a mulher, os filhos já tenham mais de 21 anos, né? Eles têm já mais de 50, 60 anos e vem a falecer um dos dois do casal. Quer dizer, a aposentadoria que um deles vinha recebendo rapidamente é cortada para 60%. Também foram modificadas no relatório as regras que criavam carências para o recebimento da pensão. A MP estabelece 2 anos de casamento e de contribuição para o recebimento. Mas Aratino explicou que os 2 anos de casamento, com 18 de contribuição, darão direito a 4 meses de pensão. Se o segurado tiver filho, a pensão durará até este filho completar 21 anos, mesmo que o casamento tenha menos de 2 anos. Em relação à tabela que trata do tempo de duração da pensão, Carlos Aratini informou que a ideia continua sendo oferecer menos tempo para quem é mais jovem. Pela MP, somente a partir de 43 anos é que o segurado terá pensão vitalícia. O relator incluiu uma regra para que os segurados de 30 a 40 anos tenham direito a 15 anos de pensão. Mas é o tempo necessário em que ela pode, durante 15, pelo menos 15 anos desses 20 anos que ela está recebendo a pensão, ela fazer uma contribuição. Se ela for uma mulher de baixa renda, dona de casa, com pouca chance de acessar o mercado de trabalho, ela pode fazer uma contribuição de R$ 40 por mês e constituir a sua própria aposentadoria. O texto também dá aos segurados de 40 a 43 anos o direito de receber a pensão por 20 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura, direção comercial Zélia Maria, coordenação de produção Marina Moura, sonoplastia Márcio Silva, análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias, patrocínio nacional. Saúde com Beleza, uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.